Nutricionista aqui de Foz do Iguaçu, a nutricionista Aline Renata Irano. Ela que é do Núcleo de Apoio à Saúde da Família no Distrito Leste, aqui em Foz, e participou neste mês num evento lá em Brasília. Boa tarde. Boa tarde. Aline, você esteve lá em Brasília representando o município de Foz do Iguaçu na 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica na Área de Saúde da Família? Isso mesmo. Estive do dia 11 ao dia 16 lá em Brasília. Representando Foz, o NASP, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e Foz do Iguaçu. E o que foi apresentado lá de experiências locais neste evento de proporções nacionais? Então, da nossa cidade, eu fui apresentar o um grupo de obesidade, né, de emagrecimento, que é realizado aqui nas unidades da região Oeste. Então, o grupo ele é destinado às pessoas com obesidade, sobrepeso, né, e que busca uma unidade com desejo de emagrecer. Este grupo, ele sim, atua, sim, como você colocou, na região leste do município, em quais bairros especificamente? Então, na região do Morumbi, né, Morumbi 1 e 3, e no Jardim São Paulo 1 e 2, nas unidades dessa região. Qual é a metodologia que vocês costumam aplicar com relação a esta necessidade, né, que essas pessoas apresentam com relação à perda de peso, para que essa perda ocorra principalmente com saúde, que afinal é o objetivo de todo o processo? Bom, então assim, a agenda da unidade via cheia, né, tinha muita procura pela nutricionista, então eu montei um esquema para poder atender mais pessoas e com qualidade. Então as pessoas chegam à unidade geralmente com encaminhamento médico e elas marcam a consulta, e a primeira consulta ela é em grupo, né? Nesse dia, os pacientes recebem algumas tarefas para serem realizadas durante 15 dias, que vai desde evitar alguns alimentos conhecidos como calorias vazias, se inserir nos grupos de caminhada e turma da coluna do nosso fisioterapeuta e educador físico, e também participar das rodas de conversa que é realizada na nossa região. Então, durante esses 15 dias, eles recebem essas tarefas e devem retornar depois à unidade para a gente perceber se eles fizeram ou não. Então, a gente busca, assim, empoderar a pessoa para que ela veja que o resultado, os benefícios, dependem muito mais dela do que do profissional. E quando você falou até de roda de conversas, Aline, eu vou perguntar a respeito disso, porque esse processo social, essa troca de informações entre as pessoas envolvidas no processo, isso ajuda bastante, incentiva, inclusive, as pessoas a continuarem todo este processo? Muito. As rodas de conversa, na verdade, é a terapia comunitária integrativa. Então, é um espaço onde as pessoas vão falar sobre aquilo que tira o sono, que as aflige, né? Então, elas vão lá para falar, para abrir o coração, né? E isso ajuda bastante, porque a gente tenta trabalhar com uma alimentação saudável, com atividade física e também com a questão emocional, porque interfere bastante no ganho de peso, nas escolhas do dia a dia. A gente percebe que para muitas pessoas, para não dizer para a maioria das pessoas, quando elas estão acima do peso, uma primeira opção é procurar uma academia ao invés de procurar um atendimento na área de saúde. Como que você avalia essa questão? Hoje em dia, o sobrepeso, ele é tido como algo de menor importância pela maioria das pessoas? Como é que você analisa tudo isso, Aline? Olha, às vezes a pessoa ela quer algo mais imediatista. Então ela vai logo em uma academia, às vezes começa a tomar suplemento, e a gente vê assim, que não é ali a solução. Faz parte, é interessante sim procurar uma academia se a pessoa gosta, né, se ela tem disciplina para seguir uma academia. Agora, ter um atendimento de um profissional, né, ali que vai acompanhar todo esse processo é essencial. A gente sabe que obesidade e sobrepeso é doença, é o CID 66, não é algo de menos importância, né? E é essencial que a pessoa busque ajuda profissional, porque às vezes por si só, ela talvez não vá seguir os melhores caminhos, as melhores escolhas. Talvez as escolhas dela não vai dar a ela melhor resultado, né? Na rede pública de saúde é possível, portanto, buscar esse atendimento, não apenas nessa região leste do município, esse distrito leste, no qual você como nutricionista está presente, mas no município como um todo é possível buscar esse apoio? Olha, nós somos em duas nutricionistas do NAS. A partir do dia 1º, nós seremos em 3 novamente, né? Que nós temos uma nutricionista que está internando. Nós somos 3 NAS, da região Oeste, Norte e Nordeste. Em todas essas regiões estão acontecendo algumas ações de educação nutricional e combate à sobrepeso e obesidade. Nem todas elas acontecem da mesma forma, porque isso vai depender da comunidade, da forma como o nutricionista e a equipe nasce e trabalha, né? Mas como nós temos o contato com essas outras nutricionistas, nós sabemos que isso também acontece, essas ações também acontecem. Então é possível sim procurar nas outras unidades atendimento para emagrecer. Olha, para quem está nos ouvindo neste momento, até vamos deixar aqui uma orientação para que a pessoa possa ter uma melhoria na qualidade de vida dela ali de maneira imediata. Qual que é uma orientação básica com relação à alimentação? É procurar fazer as alimentações regularmente, evitar açúcar, fritura? O que é que você recomenda assim como algo básico, extremamente essencial para a melhoria da qualidade de vida? Primeiramente, o que a pessoa tem que ter em mente, né? Ela evitar os excessos e prezar muito pela qualidade alimentar. Às vezes, a pessoa acaba se privando de alguns alimentos tão importantes e é para emagrecer. Quando o que ela tem que levar em consideração é o equilíbrio. Então, evitar frituras, massas refinadas, doces, refrigerante, tudo industrializado, embutido. Então, evitar esses alimentos, conhecidos como calorias vazias, diariamente, na rotina do dia a dia, é bastante interessante e importante, né? No final de semana, quando tiver alguma festa, alguma visita em casa, não tem problema consumir, né, com moderação. Mas no dia a dia, na rotina alimentar, esses alimentos não devem ser mostrados ou fazer parte ali da dispensa de casa, da geladeira de casa, né? Procurar para alimentos básicos, arroz, feijão, salada, carne magra, alimentos integrais, e evitar o excesso de açúcar é essencial. E conciliar tudo isso com uma atividade física e com bem-estar emocional. Buscar lazer, momentos com a família, é essencial. Conversei aqui na CBN com a Aline Renata Irano, ela que é nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família no Distrito Leste, aqui em Foz do Iguaçu. Aline, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu que agradeço o convite, né? E a verdade que eu quero deixar é que se alimentar de forma correta não é difícil. E é a melhor escolha que a gente pode fazer, né, para a saúde, presente e futuro.